Vamos lá, DJ Neto Saudade. Arrebenta, meu top DJ. Passei tanta dor, foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não pude te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou a minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar, a luz da minha vida não pode apagar. Olha pra mim e diz, meu amor, se também não sofreu quando a gente acabou. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrado de dor. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, amor, que não vai mais terminar. Foi tão ruim, eu também 3D, chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz, quem chegou, meu irmão? Te abraçar com muito carinho, meu padrinho Bigodinho. O gerente aí da Via Show tá na área com a gente. Um abraço pra você, meu padrinho. Seja bem-vindo. Você sabe que você mora aqui no coração do maestro, hein? Bora pra cima, Coraci. Bora que o maestro vai chegando pra tocar no pop. 3D. Oh, meu amor, quando a gente acabou, eu sofri, eu chorei, eu passei tanta dor. Foi tão ruim, eu não pude estar com você, meu amor, não poder te abraçar. Meu grande bem é você, meu amor, eu te dou minha vida, fica, por favor. És feita pra mim, não pode me deixar. Já que abraçar com carinho meus safadões da saudade, minhas meninas que não querem prestar também estão na área. Um abraço do maestro do pop. Tamo junto, hein? Bora lá, Anderson! A traíra. Naquela noite, quando eu te liguei, eu senti na tua voz um vibrado de dor. Foi tão ruim, eu também chorei, quando a gente se deixou. Olha pra mim e me diz... Você é empresário Deco da Campina, tá na área. E aí, Deco, um abraço, garoto! Foi tão ruim. Saudade apertar, eu vou querer te ver. Já não faz mais sentido ficar tão distante. Pop Saudade 3D. O amor que eu sinto não pode esperar. Bora, Mário da Ceasa. Eu preciso. Você é minha grande amiga Sandra, a rainha do bronze. Sandra cabeleireira também. Um abraço do maestro. Fiz um reino de amor pra te oferecer. Vem ser pop saudade. Vem ser minha rainha, vem me pertencer. Vamos lá, família! E eu sou de você. Oh, oh. Se abraçar com carinho, minha grande amiga particular, Paty Paysandu, a nossa pé de valsa aqui do pop também. Bora, Paty! Passou o dia e a noite, vem me apavorar. E ela dá valor nesse sonho aí, meu irmão. Pode crer. Solidão no meu peito, vem me atormentar. Eu preciso estar com você todo instante. Meu parceiro DJ Carequinha aí do Márcio Som. Ele e Lili, juntos e misturados. Aqui com o Pop Saudade Guaraci. Obrigado, Carequinha. Seja bem-vindo, maninho. Vem ficar na minha vida. Vem de vez sem despedida. Porque o meu mundo é todo seu. E eu amo você. compadre Alexandre do Whisky. Ele é primeiríssimo aqui com a gente também. Um abraço. O nosso casal Mega Pop 3D. Bora, Rô. Ela voltou, minha irmã. Meu amor, é só você, meu bem, que eu sei amar. Pop Saudade. Pop Saudade. Amor, eu não consigo te esquecer, meu bem. Bate o pé. E aí, Kelly? Um abraço do maestro. Eu me entreguei ao seu amor. Tu sabes que eu preciso do teu amor. Olha, pra você que quiser degustar um pedaço do redondo aí, dá os papéis, pode chegar junto, hein? Vou encontrar. Amiga Mila. E aí, Mila? Hélio Tavares, estão aqui com a gente. Alô, Tavares. Eu vou te dar carinho, amor e muito mais. Prefiro estar contigo só, meu amor. Pop Saudade. É só você, meu bem, eu sei amar. Mas quanto tempo faz que a gente não se beija como antes e tudo está... Bora, safadão, mas pobre, safadão! E eu não sei o que será do nosso amor. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vamos lá, família! Que já foi tão bonito e tão cheio de paixão. Hoje é só lembrança e na memória trago a recordação, do nosso amor. Eu penso em te deixar e te largar de vez. Tem que abraçar a Ciane Marques, minha prima. Está aqui comigo. Ela e meu parceiro Nonato, rei do cascalho do Telané. A minha vida sem você é solidão, solidão. Mas te perder depois sofrer. Quero sofrer e não perder. O amor que é tão bonito e tão cheio de paixão. Hoje é só lembrança e na memória trago a recordação, do nosso amor. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou, se é realidade ou ilusão. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas, coisas que alegram o coração. Vamos lá, família! O dia a dia conseguiu entrar. Deixa eu abraçar com carinho aqui, minha grande amiga Shirley. Está aqui comigo. Bora, Shirley. Você e a Márcia estão aqui. Um abraço com carinho do maestro. Pra ficar no CD ao vivo. Mesmo se precisarmos de um divã. Parceiro Pagode, bora, Pagode. É novo amanhã, se nós merecemos essa chance. Yeah. Te amo. Bora, meu maninho, o céu do Kaiser. Está aqui com a gente também. Um abraço. No baile do maestro em Guaraci, meu irmão. Banda Kiss, pra você. E o seu. Mais uma! Pra que dizer que já não me quer? Pra cima, papai! A super máquina do tempo. Se abraçar com carinho, meu parceiro Boca Vira Lata. Está aqui com a gente também, alô Boca. Um abraço pra você, meu maninho. Te reconquistar, eu sei que sou capaz. Eu sei que eu errei, agora é tarde pra voltar atrás. Mas a cada dia te quero sempre mais. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Saudade, a super máquina do tempo. Você não quer que eu vá, então pra que brigar? Uma sequência pra ficar no CD ao vivo. Da festa de hoje aqui não dá mais cena, meu irmão. Bora, meu pop! Mas agora só pra ficar, porque jamais em um momento pude esquecer. Vou te dar as estrelas todas do céu, por isso vale tentar, amor. 3D. Teu sorriso é sempre o meu. Vale tentar. A super máquina do tempo. Cintilante, mais belo é o teu olhar. Só você tem o dom de iluminar. Como o sol e a mais bela luz do luar. Quem tá na área com a gente também por aqui, meu grande amigo Pelé de Marituba. Um abraço pra você, garoto. E aí, o parceiro Preto Pop, nossa velha guarda tá na área. Cadê o Marcelo Cano? Já foi, já, meu? Isso é sempre o meu prazer. Vale tentar, amor. É pra não parar de dançar que não dá mais cheno. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca... Mais um pra ficar na coleção do compadre, meu irmão. Bora, Max! Cada dia Mário da Ceasa! Nosso amor a... Vamos te encerrar essa semana, hein, Mário? Vai. Paulinho Boy Neto e o DJ Dalton. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cansar. Eu te amo. Eu também te amo. Minha prima Ciane Marques tá pro crime hoje, papai! Desde 10 da manhã, só no Red Lay, vem! Bora, safadões! Vamos lá, família! Pop Saudade 3D. A super máquina do tempo. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor.

dança pro maestro, meu amor. Dança pra você, amor, só pra você. Danço pra você, amor, só pra você. Banda Batidão, a banda que bate forte. Tem ser pop saudade, você também. Vamos lá, família. E aí, pra ficar no CD? Te amo demais, me amarro em você. O que foi que eu te fiz? Não me deixe só, não me deixe só, tão só. E o coração, como é que tá? O meu coração chamou por você. Sofre noite e dia, não consegue te esquecer. O meu coração sofre por você, mesmo em outros braços. Não. Toca, maestro! Toca, DJ Neto! Ainda tem mulher que ama dois homens ao mesmo tempo. Pelo que eu sei, né, Paty Paixandu? Hein? Mas eu acho que ela ama uns 10, meu irmão. É até foda, Paty. Depois de tanto tempo, eu com ele e você. Você vem me dizer que eu tenho que ser. A super máquina do tempo! É tão difícil e nada é tão ruim. E ela canta pro maestro. Você é a minha vida, ele é meu. E aí? Você é o que eu preciso e ele é meu tudo. Ser feliz desse jeito não é só comum. Fala, bebê. Não me peça pra parar, porque eu não vou ficar bem. Eu não vivo sem ele, eu não vivo sem você. Não me peça pra parar. Eu me acostumei, casada com ele, namorando com você. Eu amo ele e você. Um, dois, três, vai! Sei que o nosso lance acabou, meu coração custa aceitar. 3D. Precisa de você pra bater. 3D. Acho que ele pode. 3D. Como louco eu te procurei, sem saber ao certo. Bora, meu compadre Alexandre do Whisky. Você diz que não, mas sei. Toma. Que quer recomeçar. Olha o safadão aí, ó. Tava só amassando pão naquela hora. Toda a nossa história. O dentinho vim comer, meu irmão. Te dei a chave do meu coração. E dia após dia eu te amei. Bora, Bazão, Gruzerete, equipe Rasga Dinheiro. Te amo, te chamo. E aí, Chupé? Mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero você voltar pra mim. Te amo, te chamo. Mas você finge não me ouvir. Te quero, eu espero. No baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Dos copos se esfregando. Eu também, tio Pé. Eu te procuro. É nós. Pra dançar bem. Amanhã tem de novo. Hoje tem de novo, hein? Amor, volta. Eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta. O maestro. Me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra te. DJ Brito, saudade. Hoje eu tô aqui, papai. Aqui no teu equipamento, só de boa. Tamo pegando as manhas, só na mãe. Pegando a manha de leve aqui, ó. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Banda Negativa, a marca do sucesso. No baile da saudade, daquele jeitinho gostoso que só você sabe. Os copos se esfregando e eu te procurando pra dançar bem juntinho junto com você, amor. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, a super máquina do tempo. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. No baile da saudade, tô louca pra dançar. Tô sempre na expectativa de te encontrar. Volta, eu te juro que dançar colado com você é bem melhor. Volta, só pra ficar no CD, maestro. Carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Volta, eu te juro que dançar colado. Vem ser pop, saudade, você também. Seu carinho me beijando, me fazendo enlouquecer. Mesmo antes de nascer, a gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso, ou simplesmente um caso. E aí, Maurício Marito Benji, um abraço pra você. Um abraço aqui do maestro. Você e o negão da Tizab, minha irmã. Bora pra cima, vai. Uma troca de olhar e tudo aconteceu. Mesmo antes. Lene. A gente já se amava. Nossa história de amor, o destino escreveu. Não é coisa do acaso ou simplesmente um caso. Existe amor verdadeiro entre você e eu. Vamos lá, família! Uma troca de olhar. Obrigado, Boca Vira-Lata. Tamo junto, brother. Mais tarde é nós aqui de novo, hein? Bora pra cima. Nosso amor. Bora Carmen, bora Preto, Pop! Nossa velha guarda do Pop tá na área! Quem escreveu nossa história já sabia o que ia acontecer. Seria assim: você nascer pra mim, eu pra você. Amor que vai é saudade que vem. Quando... Deixa eu abraçar com carinho os amigos do copo. Que estão aqui também com a gente. Bora cigano do amor. Foi só um beijo pra gente se amar. Não demore tanto. Sozinho vou chorar. Bora que nessa sexta-feira tem um Pop Saudade pela primeira vez. Aí no solar aberto, no Augusto Montenegro. Ao lado aí do antigo Forró Bodó. Todo mundo tá convidado. Sábado, a gente chega no Kalamazoo. Próximo sábado. Domingo tem Clube da Saudade lá em Marituba. Lá no Pato Macho. E segunda-feira, dia 2, lá no Imperial, meu irmão. Bora, meu Pop! Vai, volte logo e não esqueça de mim. O amor é lindo, eu sei. Há distância é ruim, eu vou chorar até você voltar. Seu amigo Zé, da minha Maria, é do Esquina da Saudade, lá de Outeiro. Estão aqui com a gente também, abraço. Bora, Deco! O empresário da Campina. E aí, pai, tio Pai Sandu? Alô, Brito, dá um chega, Brito. O meu coração agora está perdido. Craque Kiko, cupido. O meu coração agora está perdido. Craque Kiko, cupido. O meu coração agora está perdido. Uma atrás da outra, maestro. É mais um dia que se passa, é mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela as pessoas passam felizes, e a minha felicidade mora longe. O sentimento, sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende e ainda me machuca. Sentimento, oh sentimento, tu és sincero, mas ela não entende e ainda me machuca. E na madrugada aqui com as Lopetes. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração. É você que pediu, tá aí, ó. O maestro toca de novo. Bora pra cima e coraci! Quem é que torce pro Flamengo aí? Dá um grito bem alto. Só quem é campeão da Libertadores aí, vai cantar bem alto aqui no Dá Mais Geno, meu irmão. E vocês? Tem ser pop saudade. Lembro que você me falava que era amor para sempre. E eu acreditei em você. Acreditei. Sinceramente, meu coração não estava esperando que um dia você me dissesse adeus. Você me gente não vale a pena. Sabe, não encontrou ainda, né? Alguém que vai amar. Aí você vai saber. Toca mais uma, maestro. Custa sonhar, meu irmão. Eu sonhei e esperei o seu amor, e o meu coração se acostumou a sonhar com você. E de repente eu te encontrei, eu vi no seu olhar a paixão e eu sonhei pra mim. Olha, tá chegando aniversário de namoro, de casamento, sei lá, meu irmão. Aí da Sandra e do meu parceiro Mário da Ceasa, esse casal que se conheceu aqui no Pop Saudade. E é claro, eles vão comemorar aqui. Tinha que ser no som do povão, meu. Pop Saudade. Saudade, então chega aqui com o Maestro Brito. A Super Máquina do Tempo. Deixa eu abraçar com carinho meu parceiro DJ Duda. Duda consagrado aí do Supremo Cruzeirão. Inclusive, quase tudo certinho pro dia 11 de janeiro. O seu aniversário aqui em Guaraci, né, maninho? Quem vai tocar, DJ Neto? Só falta acertar os últimos detalhes. A Super Máquina do Tempo. Um show de luzes, efeitos visuais, manuseados por quem entende do assunto, plugados ao verdadeiro som profissional, comandado por quem sabe fazer a onda. Isso sim É Pop Saudade. Vamos fazer assim, bora? Outra vez volto sozinha no lugar que era de nós. Te procuro sem te ver e só escuto a tua voz. No lugar que era de encontro, só encontro desencontro e a saudade. Coração bandido da saudade. Ando sozinha nos lugares que eram nossos, que perderam valor sem você. Madrugada mais calada do que nunca, vem chegando pra dizer que é inútil a minha volta nessa volta à procura de você. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços. Bora, Alexandre do Isque. Fiz amor. Bora recordar, maninho. Cadê você? Tô aqui no Pop. Cadê você que já não vejo mais? Cadê você que me tirou a paz? Eu procuro mais. Cadê você? Minha amiga Rota na área. Nosso casal Mega Pop 3G. Um abraço do maestro DJ Neto, hein? Obrigado pela presença. Bora assistir, produção. Volto sempre à mesma hora, aquela hora combinada pros abraços de nós dois. E dos abraços só ficou entre os meus braços desamor. Pra recordar. Cadê você? Cadê você que me tirou? Mais uma pra você curtindo o Pop. Cadê você que já não vejo mais? Eu procuro mais. Cadê você? Vamos lá, família! Pop Saudade. Me dá seu carinho. Devagarinho, mata meu desejo com os teus beijos. Numância louca, te faço minha mulher. Bora, meu bonde do amor. Quero ser seu. Sai do Cineral Digital. Estamos aqui curtindo Pop Saudade hoje. Bate paisando, um beijo pra você. Minhas popetes lindas e maravilhosas. Fazendo muita onda hoje aqui no Dá Mais Cena, hein? Vamos lá! Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor por você, sonhando um dia eu te amar. Nossa amiga Elma Ramalho, presente com a gente também, um abraço. Claudinha Leite, equipe Pode Muito, um abraço do maestro. Quero ser seu dono, toda essa noite me cansar de gozo. Os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. Bora, Robozinho, gerente do Cruzeirão. Mas isso é obsessão que eu vivo a imaginar. A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar. Vamos lá, família! A fantasia de amor com você, sonhando um dia eu te amar. Saudade. Pop Saudade. A super máquina do tempo. Vamos lá, família! Nisei. Tati. Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Não é? Tô só de olho aqui, ó. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Bora que hoje, domingo, tem a volta do pop. Aqui não dá mais cena. Seu olhar tão diferente. Não me vê um pouquinho assim. Sua origem oriente. Não vê que eu estou afim. O seu jeito de falar me diz tanta ternura. Eu queria te abraçar. Olha o Paulinho bom, né? E senti essa doçura. Nisei. Você tá em forma, meu irmão? Pra onde olham teus olhos? Eu não sei. Só sei. Que te queria ao menos uma vez. Mais uma, meu irmão. Parecia um sonho. A gente fica junto. Andar a pé na chuva. Sem medo de amar. Você lembra? Lembra de tudo que vivemos. E dos cigarros que fumamos. Das tardes de domingo. Da mágica no olhar. Bora recordar, meu irmão. Aceitar que tudo se perdeu. Amor não dá. Ouvir meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Ficar sem você não dá. No porta-retrato, a gente se abraçando. Olha o cigano do amor. Os amigos dos copos estão na área com a gente também. Um abraço. Um abraço do maestro. Ei, Pelé de Marituba. Bora, negão. Mete ficha na lixa. Bateu saudade, chama. Eu volto pra você. Bora, Shirley. Bora, Márcia. Aceita que tudo se perdeu. Cadê o Neto Guedes? Amor não dá. Ouvi meu coração pedindo pra você voltar. Vai passando o tempo e eu não sei me controlar. Não dá. Eu e o DJ Brito, saudade aqui no Pop hoje, meu irmão. Cada passo seu, cada movimento, a todo momento, só dá você em meu pensamento. A super máquina do tempo. Quando a noite vem, Pop Saudade. Quando sopra o vento, meu amor, eu sei, só vai dar você em meu pensamento. Você quer ou não quer, meu amor? Eu quero sim ter você pra mim. O que eu posso fazer pra conquistar você? A cada gesto seu eu estou atento. Onde você for, eu te seguirei em meu pensamento. Não importa passos, pode crer. Estou atento a cada gesto seu, mesmo sabendo que o seu olhar não é meu. Preciso desse amor pra ser feliz. Pra ficar no CD ao vivo da festa de hoje. Aqui não dá mais gênio, meu irmão. Vai! Vamos lá, família! O que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? Olha o hino dos safadões e das meninas que não querem brechar aí, ó. E além do meu corpo, meu coração ficar louco por você. Bora, Mário da Ceasa! Você é minha grande amiga Sandra, cabeleireira. A rainha do bronze tá na área. Um abraço do maestro! É que eu já sei como eu sou. Aí é campeão. Porque eu vou ficar apaixonado. Essa amiga Cléia da equipe Pode Muito tá na área. Um abraço do maestro. Entregando pra você, arriscando ainda mais. DJ Cachorro Animal. Bora, cachorro. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da... Meu parceiro Pelé, o rei do futebol, tá na área aí, papai. Tão difícil pra explicar. Grande jogador, Paulinho, mano. Jogador do passado, meu irmão. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. Tão difícil pra explicar. Problema sem solução. Tudo é loucura. Como é bom saber que estamos em segundo lugar no seu coração. Pois o primeiro é de Deus. Obrigado, meu Deus.